plano bolado, o esquema é de assalto, tudo bem planejado. Passo a passo, armamento, a fuga e horário, fita dada na pula e dinheiro alto. No ato, a cena perfeita, só maluco apetitoso na certeza que pá veio buscar e vai levar. Se ninguém reagir, aí ninguém vai se machucar. Vai todo mundo pro chão, anda logo cuzão. Não testa a febre do ladrão, que aqui é o crime, ninguém tá de brincadeira não. Ação de louco, periculoso, o enquadro é de valente. Tá dominada a agência, a segurança e o gerente. Sente o choque, não embaça, abre logo esse cofre. Vai me dando os malotes, antes que sobe a neurose. Eu vai sentir o poder da Glock. É o certo pelo certo, sou criminoso, sou venenoso. Porque se a casa cair, a minha vida não tem reembolso. Colabora, agiliza, antes que eu foda sua vida. Meu papo é reto, meu raciocínio é rápido. Se alguém se mexer, pode crer que vai virar finado. Vida dominada. Vai, vai, todo mundo pro chão, que a cena é de assalto. O primeiro que se mexer vai virar finado. Vai, vai, todo mundo pro chão, que a cena é de assalto. O primeiro que se mexer vai virar finado. Vai, vai, todo mundo pro chão, que a cena é de assalto. O primeiro que se mexer vai virar finado. Vai, vai, todo mundo pro chão, que a cena é de assalto. O primeiro que se mexer vai virar finado. Vai, vai, saca logo esse dinheiro aí. Se piar, grita, vou te sapecar, vai ser o fim. Piranha, deixa de choro, sai da frente arrombado. Gerente, nem se mexe ou vai virar finado. Nem se coça, segurança de merda, com esse oitãozinho pagando comédia. É, quando sentir o poder do calibre na testa, vai sair chorando com o rabo entre as pernas. Não é ideia de louco alucinado. Meus mano na neurose, com certeza não vão deixar barato. Quer gritar, quer correr, experimente. Logo na sequência, o meu comparsa vai lhe dar um presente. No peito, na nuca, na cabeça, vai virar peneira sangrando no chão da agência. A cena trágica vai ser se o alarme tocar. Os gambé invadir um por um, vai subir, mas aí... Não vim cometer homicídio, meu interesse aqui é só fins lucrativos. Não tem essa de herói, pago pelo boy. Nem cena de filme é real, a bala do meu calibre é fatal. Meu apetite na hora do enquadro, a fita no pânico, assalto. É sem boi, playboy tá tomado. Se alguém reagir, pode crer que vai virar finado. Vai, vai, todo mundo pro chão, que a cena é de assalto. O primeiro que se mexer vai virar finado. Vai, vai, todo mundo pro chão, que a cena é de assalto. O primeiro que se mexer vai virar finado. Vai, vai, todo mundo pro chão, que a cena é de assalto. O primeiro que se mexer vai virar finado. Vai, vai, todo mundo pro chão, que a cena é de assalto. O primeiro que se mexer vai virar finado. Vacilão pro inferno teve seu passaporte. A minha cara é o crime perfeito. Dinheiro, malote, não interessa se for mansão ou carro forte, tá dominado. Piloto de fuga, o pinote, perseguição dos polícia então. Acelera aí, ladrão, vamos dar perdido nos vacilão. Troca de tiro é normal, a cena é de ação. É meu fuzil contra esse seu 38. Até o gambé tremeu na ação. Na ação de terrorismo, se benze pra não morrer, vacilão. Meu roubo é arte, sem lustre, sem contraste. Aqui a bandidagem não é de primeira viagem. Furo de reportagem, um mano na moto e uma mina. Cena de filme que nada, o pano é da quadrilha. Eles não acreditam que a polícia vem preparada. Levou perdido de uma quadrilha armada. É só rajada nessa fita dada. Sucesso no roubo aí, fita dominada. Agora é só bolar cena do próximo assalto. Mãos pro alto, se alguém se mexer vai virar finado. Vai, vai, todo mundo pro chão, que a cena é de assalto. O primeiro que se mexer vai virar finado. Vai, vai, todo mundo pro chão, que a cena é de assalto. O primeiro que se mexer vai virar finado. Vai, vai, todo mundo pro chão, que a cena é de assalto. O primeiro que se mexer vai virar finado. Vai, vai, todo mundo pro chão. chão que a cena é de assalto. Primeiro que se mexer vai virar finado.